Salvador com 1979. Autorizado decolagem, entre 130 graus com 109. Autorizado decolagem, 1109. Pode passar, Juliette, 1971. Chanel 259, decolado às 3h30, chegando controle 1-1-9-5-3. 1-9-3-5, controle, na 259, boa noite, Sérgio. Está autorizado ingresso da Juliette para o postão 01. Ok, Juliette para o 01, agora 1971. Salvador, boa, o Chanel 259 passando 1-1500, Bel. O Chanel 259, boa noite, contato radar, se baixar o nível 360, vai zerar Toledo. 360, Toledo, pra gente, obrigado, 259. Xaname 259, estamos no centro Recife, 1251, e ao CRN 13395. Recife 251, 3345, boa noite, 259. Boa noite. Salvador, Gol 1971, informação Romeu. Gol 1971, confirme o horário de seu plano? Aos 20 da próxima, senhorita, desculpa. O 1971, Romeu, confere, está pronto para cópia? Pronto para cópia. Gol 1971, autorizado Galeão, nível 360, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, letra após posição bridge, onde receta o peso 1-0, SMAP direto lufto, segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5452, frequência do controle 1-9-35. Está autorizado, Galeão, nível 360. Upers 1-0, da El, Leda, Brigue. Aciona 5452, controle 1935, gol 1971. Gol 1971, cotejamento correto, chama para pushback para mim. Chamará. Gol 1099, informação em curso, Romeu, está pronto para cópia? Pronto, cópia, gol 1099. Gol 1099, autorizado com fins, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após posição bridge, onde tem seta upers 1-6, segue conforme o plano de voo, aciona 5447, frequência do controle 1-19-35. Upers 360 com fins, decolada 10, curva à direita, né, Leda, pitch, após o pendulão 1-6, 5447, transponder, 1935, controle saída, para gol 1099. Gol 1099, cotejamento correto, chame para o pushback e estacionamento. Desce para o pushback e estacionamento, gol 1099. Boa noite, gol no 866, reporta Romeu. Gol no 866, boa noite, vou direto Duna, desça para o nível 050. Ok, 050 Duna na proa, gol no 866. Salvador, boa noite, tá 3197, informação Romeu, autorização Galeão 340. Tá 3197, tenho pré-aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação? Copia 36, tá 3197. Tá 3197, autorizado Galeão, nível 360, decola da pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição bridge. O intercepta é o 10, SMAP, direto Lufth, segue conforme o plano de voo, aciona cerco 440, frequência do controle 199.35. Tá 3197, aprovado Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, curva direita, na saída da El, Leda, Bridge, acertando Upper Zulu 1-0, SMAP conforme, transponder 5440, controle 1-19-35. Tá 3197, cortejamento correto, chame para pushback acionamento. Excelente, tá 3197. Gol no 866, desça para 2000 pés, ajustando a 013, autorizado sinal ALS, aporte estabilizado. Afirmativo, descendo 2000 pés, 10013, aportar estabilizado. Tá 3197, pronto, pushback acionamento do portão número 3. Tá 3197, coordena com a equipe do Sol, chamando para o táxi. Tenente autorizado, tá 3197. Posição 6299, posição 6299, para o pushback, acionamento. 1099, coordeno com a equipe de som, chamo pronto para o táxi. Eu fui acionar para entrar no táxi, 1099. Táxi POB 139, autonomia de 3 horas e 57, alternativa Campinas. Tá 3197, autorizado táxi ao ponto de espera da pista 10, via táxi aí, deixando o ponto de espera Chumitui 18.95, CNH 1092. 7, última 1092, via Índia, ponto de espera da TESA, torre 11895, tá 3197. Olha o gol 1099, tá com 96 a bordo.

Ok, reporte embaixo travado, passando agora em Índia Serra, com a pista vista. Confirme o gol no 866, baixado, travado? Afirmativo, embaixo travado. Gol no 866, livre pulso, pista 1-0, vento de 1-3-0 graus, com 0 na 9, do altímetro 1-0 na 3. Ok, 9 nós? Vento de 1-3-0 com 9 nós. Obrigado. Boa noite, tá 3197, pronto, ponto zero da pista 1-0. Tá 3197, visual com tráfego nacional, 1-0. Afirma, visual. Após a passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter. Frente após a linha, mantém na 1-0, tá 3197. Bola 099, mantém a posição. Salvador Gol 1971 no 01, puxa acionamento. Gol 10. Gol 1971, coordene com a equipe só, chamando para ataque. Chamar ataque, gol 1971. Gol no 866, em solo, usando 1, livre pista pela direita, chame solo em 1219. Lembrando que está pela direita, chamando solo 121-91-1866. Estou 3197, livre decolagem, vento de 140 grãos com 0 na graxa. Sentido de falagem, pista 1-0, 7-3-1-9-7. Paulo Salvador, boa noite, 1-8-6-6, liberou a pista, estando agora na hotel. 1-8-6-6, prossegue táxi lento de alfa, vai manter a posição, essa táxi foi Juliette aguardando para ingresso. Está um táxi lento, manter a posição da Juliette para ingresso 1-8-6-6. Gol 1971, confirme iniciando, puxa mega acionamento. Está iniciando. Sente. Eu autorizado, gol 1099, ali mantém. Autorizado, ali mantém, 0. 7, não vai escutar só? Pula 97, não, por gentileza, que a guarda te considera, já iniciando o pushback, reporta a tarde. Chama a tarde. E teve um problema. Taxar aqui a barra, obrigado. Salvador, boa noite, na 3197, perfil Dael, Leda Bridge, passa 4500, ascensão 360. Na 3197, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, voa direto Leda. Ok, nível 360, voando Leda, até 3197. 1099, livre decolagem, reto de 140 graus com 10 mais. Livre decolagem 10, voando 099. No 866, vai manter a posição em seu táxi, seu Juliette, assim que a nave da companhia finalizar o push inicial táxi, está livre ingresso Juliette, portão 02. Então, manter a posição na Juliette, assim que a nave da companhia inicial táxi, livrar a pista, é, prossegue para o 02, voo no 866. Pula 099, decolada do no 5, chama o controle 1993. Controle 1935, pula 099. Controle, boa noite, pula 099, 1500 para o 360. Pula 099, boa noite, contato radar para o nível 360, saída da El. Da El 360. Tá 3197, vou ir direto pro Bridge. Bridge, tá 3197. Quando possível, Leda para o gol na 099. Autorizado. Quando Leda, gol na 099. Nós estacionamos para o táxi com 135 a bordo, Campinas, 3057 minutos. Polo 971, táxi via Índia, ponto espera a torre em 1895, ajuste no 03, agora em bom voo. Ok, Índia, ponto 0295, obrigado, boa, excelente noite. Confirmando, livre ingresso, portão 02. Sim. Sim, livre ingresso, portão 02, gol no 866. 90, vem surgindo 40 graus com 109. Ali decola, gol no 971. Voo 099, Cuba restrito, nível de voo 340. Gente, restrito 340, voo 099. Senar, por favor, o final será 380 hoje, voo 099. Confirme? fez a coordenação para o final solicitado hoje, 380 para o Golo 099. Sim, tá base. Gol 099, autorizado nível final 380, porém suba restrita nível de voo 340. Quente, autorizado 380, porém ainda restrito 340, gol 099. ILS, gol 1168. Gol 1168, complexo final de semitorre, 1895. 1895, gol 1168. Salvador, gol 1168. 1168, continue, prossiga sua aproximação, aporte marcador externo, tem de pouso baixado, travado. Está uma milha do externo, baixou, travou, 1168. 1868, com 1168. Livre pouso, pista 90, vento de 130 graus, com 1119. Altímetro 1093. Livre pouso, pista 90, com 1013, com 1168. 1971, decolar 220. Puxando o controle em 1-1-9-3-5. 1-9-3-5, tá. Salvador, Buenos, gol 1-9-7-1. Gol 1-9-7-1, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, voe direto Leda. 360, Leda, 1-9-7-1. Centro 1-9-7, chame centro Recife, 1-2-5-1 e alterne 1-3-3-9-5. 251-3395, Recife, tá, 397. Gol 1099, chame centro do Recife, 1251 e alterne 1-3-3-9-5. 251-3395, boa noite. Boa noite. No solo, aos 23, ele pista pela direita, chame controle de solo 1, 2, 1, 1, 9. Direito, 2, 1, 9, boa, 1, 9. Zero, gol 1168. Gol no 1168, prossegue o táxi Alfa, Juliette, ingressa no pátio principal. Vai seguir a viatura Follow Me até o portão 09. Alfa, Juliette, seguindo Follow Me até o 9, gol 1168. Papá Romeu Bravo, Romeu Sierra, boa noite, essa é a identificação. Vou ir direto do 1, desça para o nível 050. No chame Recife, 1251, alterna 1-3395. 1251-2395, Bravo Serra, Bravo Romeu Serra, 2000 pés, aposta brisada na MS.